Eu imaginei o Mo agora, assim, sem camiseta, coisa ridícula, esfregando os formatinhos no corpo, assim, vem Homem-Aranha, vem em mim, Homem-Aranha. Vai sair um filme solo do Homem-Aranha sobre a batuta da Marvel e não vai ter o teaser do Homem do Batman, cara. Não tem nem teaser. O podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou hoje com os meus arcaníssimos amigos. Groot. Chupa DC. Eu, Nuco. Herói de verdade não tem enxaqueca. Dadá, o Joker. O Homem-Aranha voltou e o Batman e o Superman nem foram ainda. Sorg. Se fode aí, André Garfield. Imagine. Chupa, JJ. Pessoal, estamos em plena terça-feira gravando um podcast de emergência. A gente já tava tranquilo, podcast gravado, falando, ah, agora é só semana que vem que se explode essa merda. Quando caiu a bomba, Homem-Aranha voltou pra Marvel. Vai aparecer nos filmes da Marvel. Vai fazer troca com o Capitão América. Vai causar... O Mo... Cara, eu tenho certeza que o Mo não apareceu porque ele tá em casa, deitado em uma mancha do próprio esperma, assim, de tanto que ele gozou, cara, com essa notícia. Credo, cara. O Mo tá na cama dele, ele tá se esfregando com as revistinhas do Homem-Aranha. Yes! Sim, cara! Orgasmos múltiplos! Um pôster do Homem-Aranha do Mike Deodato, né? O Mo tá fazendo exatamente isso, cara. Ele deve estar pelado na cama, esfregando todo o formatinho dele pelo corpo, saca? Meu Deus do céu, que horror! Cena bizarra, como vocês são perturbados! Vocês, não eu! Vem, Homem-Aranha, vem! Enfim, então a gente vai cagar uma regra sobre explicar o que houve e cagar uma regra sobre tudo o que acontece, aconteceu e vai acontecer. Como a gente faz, uma vez que a gente não sabe merda nenhuma além do que foi noticiado até agora. É mais ou menos o como a gente faz quando a gente quer falar de uma coisa que a gente não entende. É, ou seja, o tempo todo. Então, sem mais delongas, segue o baile. Pessoal, vamos por partes. Primeira coisa, aconteceu hoje de manhã. Eu acordei, peguei o celular, tinha uma mensagem no WhatsApp da bicha, do Creed, falando que o Homem-Aranha agora era da Marvel. Que mesma coisa. É, não tenho tempo nem de acordar, cara. Não. Não. Nem no programa da Fátima Bernardes, assim, já tinha essa informação. Fátima Bernardes, você acorda 10 horas da manhã, filho da mãe? Eu acordei, era 6 e meia, já tava lá o negócio. É porque você é pop. O Léo ligou o WhatsApp, tava lá a mensagem. Ele ligou a televisão, Fátima Bernardes falando, Homem-Aranha voltou pra Marvel. Yes! Gente. Ô Sorg, mas isso não é novidade, porque é o seguinte, o Léo ligou o WhatsApp dele ontem de manhã e tava lá, Superman e Batman terão um filme. Tanto tempo faz que ele não abre com essa porra. Não é que eu não abro, é que eu ignoro vocês, porque eu fico 5 minutos sem olhar o WhatsApp. Cara, o WhatsApp tá que nem era nosso e-mail, eu fico 5 minutos sem olhar ele, tem 300 mensagens, eu não vou ler 300 mensagens. Mas esse podcast não é sobre o WhatsApp do Leonardo. Esse podcast é sobre o Homem-Aranha na Marvel Studios. Que merda foi essa? Aconteceu o seguinte. Hã? O quê? Aquele acordo que todo mundo não sabia se ia acontecer e se não ia acontecer mesmo. Com a tal da presidenta diretora da Sony. Até então, que é a famosa... Moça. Amy Pascal. CEO da divisão de cinema da Sony. Ela saiu segunda-feira. Ela pediu demissão desse cargo, na verdade. E todo mundo tava achando que ela pediu pra sair, porque fracassou com o Homem-Aranha, né? E era justamente ela que tava tocando essa negociação com a Marvel pra rolar uma parceria entre os estúdios com relação ao Homem-Aranha aparecer nos filmes da Marvel. E aí hoje aconteceu que, sim, ela pediu demissão do cargo de CEO dela, só que ela vai coproduzir tudo que envolve o Homem-Aranha junto com o Kevin Feige, que é o presidente de produção da Marvel. Então, na verdade, ficou todo mundo mancomunado já, esses filhos da puta. É, ficou todo mundo, nossa, ela saiu, meu Deus, Homem-Aranha, no dia seguinte, oi gente, tô aqui na Marvel, tá tudo bem, Homem-Aranha, tá tudo bem, tá tudo beleza. É, parece que esse acordo que eles conseguiram fechar com a Marvel vai ser no seguinte termo: o Homem-Aranha ainda vai ser produzido, ainda vai sair pela Sony, vai ser a Sony que vai ter a liberdade criativa. Mas a Marvel vai entrar dando direcionamento, coisa e tal, dizendo: é só, filho da puta, não faz aquela porra, não bota o Eletro com aquela roupa escrota, não bota 3 vilões no mesmo filme, com 2 minutos cada vilão. Faz com piada, faz isso, faz aquilo, água com açúcar, assim vocês vão ganhar dinheiro. É o que a Marvel vai fazer. Em troca, a Marvel vai poder usar a imagem do Homem-Aranha nos filmes dela também. Exatamente. O filme, ele tecnicamente, ele vai ser produzido, distribuído e vai pertencer à Sony. Isso assim, falando dos filmes do Homem-Aranha que vão vir nessa fase. O filme solo. Então eles vão pertencer à Sony, vão ser produzidos pela Sony e vão ser distribuídos pela Sony. Léo, na realidade vai ser igual time de futebol, igual o técnico acha que manda alguma coisa, mas na realidade é o clube que manda. Então vai ser isso, a Sony, o Homem-Aranha é nosso, a gente vai fazer o filme solo dele, mas na real a Marvel que vai falar, não, isso sim, é igual o Nicole falou, Electro sim, não, isso sim, isso não pode, isso não vai, isso aqui é underground, não. Cara, a Sony, a gente vai mandar, a gente vai fazer, mas porra nenhuma, cara. Não, cara, a Sony, o pessoal da Sony agora, eles vão simplesmente sentar na cadeira e ficar esfregando dinheiro pelo corpo, que nem o Mo tá fazendo com o dinheiro dele. Eles vão fazer isso. Falar, tá bom, faz aí. Cara, uma vai chegar o pacotinho lá na Sony da Marvel. Ó, meu, o filme do é novo é assim, ó. O roteiro tá aí, tá, o elenco já tá aí. É só ligar o cara e chamar. E pronto, tá? Ó, o diretor que a gente quer é esse cara aqui. O homem vai ser aquele fulano da ator lá, Mary Jane. Eles vão receber prontinho. Ou seja, só vão ganhar dinheiro, só vão embolsar propaganda gratuita, dinheiro na mão. O que pra Sony tá ótimo, né? Mas não tem um lance aí. Mas não tem um lance aí que a venda de produtos vai ser da Sony também? Ou vai ser da Marvel? Porque isso que importa, aliás, isso que traz dinheiro, né? É, não, os bilhões de dólares do filme em si é merreca, é todo dinheiro de pinga, né? O que vale é só o bonequinho. Porra, Dadá! Na verdade, já que o Dadá falou de bonequinho, se não me falha a memória, não fala de bonequinho. Todos os bonequinhos são da própria Marvel, já. Os direitos de cinema são de cinema. Tanto que os bonequinhos dos X-Men, por exemplo, são da Marvel. Quem cria são eles. E aí a Marvel cagou pra tudo e não produz mais, porque não quer mais colocar personagens da Fox nas lojas. Enfim, além disso, vai acontecer aquilo que eu falei, né? Os produtores do filme de todos os filmes do Aranha até agora, que eu esqueci o nome do filho da puta, quem que era mesmo? É o Aviarad e Matt Tomac. Esses dois caras, eles vão assumir o cargo de produtor executivo, que nem, por exemplo, o George Lucas é diretor executivo de Star Wars, assim. Vai ser a mesma coisa. Eles vão chegar lá, pô, esse Homem-Aranha podia fazer... Ah, tá. Tá bom, Verade, senta lá, tá aqui, ó, vai contar esse maço de dinheiro, vai. E é isso. E, cara, tá na mão... De fato, do Kevin Feige. Ele vai ser o cara. A Amy Pascoal vai ficar lá pra servir de porta-voz da Sony, assim. Entendeu? Vai ficar lá pra fofocar pra eles. É isso. E vai seguir a linha que a Marvel vem seguindo até agora nos outros filmes. O que pra mim é ótimo. Vamos lá. Eu fiquei com uma dúvida muito grande que talvez os leitores também tenham. O primeiro filme onde o Homem-Aranha vai aparecer não vai ser um filme solo dele, vai ser o Capitão América Guerra Civil, não é isso? Isso, até o que se foi falado até agora vai ser o Guerra Civil. Aconteceu o seguinte: o Homem-Aranha passou a ser, passou a entrar no calendário da Marvel. Ele foi encaixado pra que data? 28 de julho de 2017. Exato. Isso empurrou alguns filmes pra frente. Thor Ragnarok vai pra 3 de novembro de 2017. Pantera Negra vai mais pra frente porque ele é preto, vai pra 6 de julho de 2018. Mesma coisa com a Capitã Marvel, que é mulher. Você fala isso na senzala. Fica pra 2 de novembro de 2019. Em 12 de julho de 2019, Inumanos. Então provavelmente a Guerra Infinita fica entre 2019 e 2020. Tudo isso pra quê? Pra poder encaixar o filme do Homem-Aranha. Ou seja, eles na verdade eles querem encaixar um filme do Homem-Aranha o mais rápido possível. Sim, onde ele vai aparecer primeiro é no filme do Capitão América, não é isso? É o que estão dizendo? É, não é confirmado, né? Dizem as más línguas que ele, que a primeira aparição dele no universo da Marvel vai ser lá, mas é, não foi confirmado ainda a primeira aparição do Homem-Aranha no universo cinematográfico. Solete cinematográfico. É, obrigado, Dada. Mas assim, tá todo mundo especulando que a primeira aparição dele é relevante, vai ser no filme do Capitão América. Só que isso não foi confirmado por ninguém, né? Pela Marvel, nem pelo Capitão, né? Pelo Bob Iger, né? Sim. Sim, isso nos leva a outra pergunta: qual será o ator que vai interpretar o Capitão? Não, mas já vamos chegar aqui. Participação do Homem-Aranha no Guerra Civil é especulação apenas baseado em umas revistas em quadrinhos, né? Só que a Marvel tem esse histórico de mudar a porra toda no filme. Na verdade, cara, se eu não me engano, o Hollywood Reporter colocou que de fato vai ser no Capitão América. Tem muito boato pela questão da participação do Homem-Aranha no Capitão. Na Guerra Civil nos quadrinhos. Mas, cara, a Guerra Civil do cinema não vai ser que nem a Guerra Civil dos quadrinhos. Não tem como. Então, esse Homem-Aranha não necessariamente ele é essencial pro filme. Uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: ele já quer encaixar o Homem-Aranha num filme que sai daqui a um ano e meio. Menos de um ano e meio, né? Cara, vocês acham que já não tinha no mínimo dois roteiros pronto, um roteiro com o Homem-Aranha e um roteiro sem Homem-Aranha pra esse filme? É, mas ô Léo, quando a Marvel lançou o cronograma, avisou que o Capitão América 3 ia ser a Guerra Civil, foi quando começou essa boataria do Homem-Aranha voltar pra Marvel. Então provavelmente já tinha alguma coisa alinhavada. Sim, mas tava. E outra coisa, Léo, no. Eu acho que não tinha nem necessidade de ter dois roteiros, porque eu acho que ele não vai ter uma participação tão grande assim. Assim, a ponto deles terem que ter um roteiro extra. Eu acho que ele vai ser ou pós-crédito, ou uma cena pra gente saber que o Homem-Aranha tá lá, sabe? Porque não vai ser a Guerra Civil dos quadrinhos nem fudendo. Então o Homem-Aranha não vai ter uma relevância tão grande assim. A gente vai saber que vai ser uma guerra civil, que eles vão colocar o Tony Stark e o Chris Evans pra brigar. E só. Eu acho que pode ser muito bem um pós-crédito. Não, eu acho que eu acredito que ele vai ter alguma participação assim um pouco mais relevante, não vai ser só um pós-crédito. Mas não tem nem como ser nada muito longo, porque eles teriam que contextualizar o Homem-Aranha. E isso Leo. Vai ser feito no filme solo, diga. Peraí, então. Dadá, o que você ia falar? Eu ia falar o que o Sorg falou. Que ele vai aparecer no. Algum problema? Passa pro próximo, então. Não é. Deixa agora. Agora é a minha vez de falar, agora eu vou falar e eu vou contar uma história. Recalcado. Calma, deixa eu falar, não me interrompe. O que eu ia dizer é que ele deve aparecer no pós-créditos, entendeu? Ou ele deve, sei lá, não vai aparecer como homem. Ele deve aparecer como Peter Parker, fotógrafo, cara. Ou professor, entendeu? E outra, cara, eles vão fazer isso? Eu não sei nem se vai precisar contar a origem do herói de novo, cara. Dadá, você já tá. Você tá se adiantando já. Ah, então tá, então continua. É óbvio que eles não vão contar a origem do herói. O que é que vocês estavam falando isso agora? O Sorg acabou. No filme do Capitão América, demônio. Não, cara, mas eu não falei que vai ser no filme do Capitão América. Eu acabei de falar, Leonardo, presta atenção. eu falei que ele deve aparecer como Peter Parker fotógrafo. E depois disso, eles não devem contar a história do herói de novo. Duvido que ele vá aparecer como Peter Parker, cara. Duvido. Eu também acho. Ah, não, cara, eu acho mais fácil, Dadali, não aparecer como Peter Parker, só aparecer como Homem-Aranha no filme do. Se bobear, sem ator escolhido nem nada. Vai ser um cara qualquer fantasiado depois que o nego vai escolher o ator e ver qualquer coisa. Não vai ter nem muita fala. Nossa, o Magin matou a charada aí, cara. Não, e de repente tem que ver também se também vai ser o mesmo ator que vai ser o Homem-Aranha nos filmes da Marvel, o mesmo ator vai ser o Homem-Aranha dos filmes da Sony. Tem essa porra também. Não tem, Groot. Sei não, cara. Você precisa uma puta de uma salada, você tá falando merda agora. Não sei não. Não existe mais filme da Sony. Quem produz é a Marvel. A Sony só tá com nome. É tudo a mesma coisa. Não é separado. O filme solo do Homem-Aranha vai ser o mesmo Homem-Aranha que vai aparecer nos filmes da Marvel. É a mesma coisa. Entendeu? O roteiro vai ser da Marvel. Teoricamente a Sony só vai aprovar, mas ela vai pegar qualquer coisa que a Marvel mandar e produzir. Vai aprovar nada. Quem vai aprovar é a Marvel. A Sony vai falar assim, senhor. Então, quem vai produzir o roteiro é a Marvel. A Sony vai fingir que discordou de alguma coisa. Não, pinta ali, pinta mais pro lado aquilo ali, mas vai ficar com o que a Marvel mandar. Bem esse tipo de coisa. Cara. Imagina, eu acho que você matou a charada, cara. É isso aí mesmo. Eles podem pegar um Homem-Aranha, colocar lá no meio, sem contextualização nenhuma. E foda-se, é um Homem-Aranha, cara. Não tem, todo mundo sabe que é um Homem-Aranha. É que tem essa, cara. Esse vai ser o terceiro Homem-Aranha em 10 anos. O último filme do caralho, como que chama o filme da puta? O primeiro do Gira Panildo? Caralho. Sam Raimi. Cara, o último filme do Sam Raimi é de 2007. Ele vai ser o terceiro Homem-Aranha em 3 anos. Cara, eu tenho certeza, a Marvel não tá dando a mínima pra origem do Homem-Aranha. Na hora que tiver o filme solo, eles podem até dar uma contextualizada. Ou fazer uma rápida origem, estilo montagem de Watch. Léo, você tá querendo dizer que eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Hulk? Sim, cara, eu tô torcendo pra eles fazerem a mesma coisa. É a mesma coisa que fizeram com o Hulk. Tiveram dois filmes que não serviram pra nada, né? E vão jogar o cara lá no meio, um cara com o cara lá no meio, porque todo mundo já sabe quem ele é. Não, nem tanto. A diferença é que vai ter um filme solo que vai funcionar. Eu digo que eles vão fazer aqui no Hulk pelo seguinte: no segundo filme do Hulk, é uma sequência do primeiro, mas não é. E não teve a origem do Hulk porque as pessoas sabem qual que é a porra da origem do Hulk, entendeu? Traduzindo, esse filme do Homem-Aranha vai ser um filme perfeito da Marvel, que eles vão usar a teoria do Alzheimer. Tá valendo, mas a gente esqueceu. Cara, todo mundo sabe a origem do Homem-Aranha. Pergunta pra criança, ela sabe qual é a origem do Homem-Aranha. Entendeu? Então foda-se a origem do Homem-Aranha. Não precisa contar de novo. Não, mas é que tá, Léo. Porque assim, não precisa contar. Ainda assim, o cinema insiste em contar a origem de novo, entendeu? Fizeram isso com o Hulk. Quem mais fizeram isso? Sei lá. Ô, Dadada, no Hulk, quando fizeram o segundo, fizeram do Ang Lee e contaram a origem. Quando fizeram aquele segundo filme do Hulk com o Edward Norton, o nego cagou pra origem. O nego não fez origem. Ele já começa no Brasil, fudido, se escondendo, coisa e tal. Tem uma fala com alguém que ele diz o que aconteceu, saca? Mas não mostra o acidente de novo, tudo acontecendo. Mas eu ia falar do Homem-Aranha, que contaram a história dele duas vezes desde o começo. Mudaram a história, mudaram o personagem, ele foi desmistificado, bonita essa palavra, hein? E mudaram totalmente o personagem, mas contaram a história dele ainda assim, cara. O cinema gosta de fazer isso. Cara, se eles fizerem isso, vai ser uma tremenda comida de bola, cara. Não, eu duvido que vão fazer isso, eu duvido. Verdade, mas, cara, vai ser muito legal eles estarem... Cara, eu quero muito que eles joguem o Homem-Aranha no meio da Guerra Civil, mas pra... pra, nesse esquema que o Maginho falou, cara, pra dar porrada, porque ele não tira nem a máscara, cara. Ele não é pra tirar a máscara. Eu só quero ver o Homem-Aranha, eu não quero ver o Peter Parker nesse filme. Ia ser muito, muito bom, cara. E, mas cara, esse ele cairia bem, Léo, sabe por quê? É, como o Peter Parker no filme dos Vingadores, é porque quem é mais par romântico agora? Não existe mais, né? A Pepper vazou pro Homem de Ferro, que ela nem aparece nos Vingadores. A mesma coisa aconteceu com o Thor, com o Capitão América, que a menina morreu. E ele seria um ótimo par romântico com uma Mary Jane, cara. No filme dos Vingadores, Dada? Dada, do que você tá falando, cara? Do que você tá falando, cara? Par romântico, ele vai fazer... não, não precisa, né, cara? Isso. Nós vamos ter 5 minutos de música do Jigglypuff nesse podcast. Ô, Dada, você viajou grandão agora. Eu entendi as duas coisas, cara. Eu entendi o que o Dada quis dizer. Você embolou. O Dada quer que tenha um pseudo casal, que tenha uma história de amor no filme. Isso é pro filme do Homem-Aranha. Léo, olha só, aí tá, a gente tem lá, né, Vingadores 3, a Guerra das Joias lá e tal, e aí tem no meio tem o Homem-Aranha, sem ser Homem-Aranha, Peter Parker namorando Mary Jane, é assim, lúdico, né, nada a ver e tal. 50 tons de aranha. Aí depois volta o Falcomeno e Thanos e guerra e pai e gema foda pra caralho, aí volta homem... E aí, vamos tomar um café, pai? Não sei, 50 teias de aranha. Gente, mas Dadá, que você fumou? Dadá, que você fumou hoje, cara? O Dadá tá cachando hoje. Não, cara, o que eu quis dizer é que o seguinte, mas o Magin falou bem, isso vai caber só no filme do Homem-Aranha mesmo, dane-se, ninguém quer prestar atenção nisso no Vingadores, tanto é que não teve, né, mas whatever. Não, tanto que eu acho, eu posso apostar com vocês, se ele for aparecer no filme do Capitão América mesmo, o Peter Parker vai ser ignorado. Concordo, vai ser o Homem-Aranha. Ele pode aparecer, o Peter Parker vai, se aparecer, ele vai ser quase uma figuração, assim, tipo, mostrar o sujeito assim, sem a máscara, com o sentido de aranha ativando, por 5 segundos, e daqui a pouco já aparece com a roupa, e é isso, cara, ele não vai mais tirar. Cara, eu já tô odiando a participação do Homem-Aranha no Vingadores. Não é no Vingadores, Dada. É no Capitão América 3. É no Capitão América, Dada. Ainda é no Capitão América, isso que eu quis dizer. Caralho, Capitão América 3, Dada, já tá quase começando a ser feito. Vai começar pro ano que vem. O Dada tá on fire hoje. Eu sei. Não, então, é por isso que eu falei, o Capitão América, ele tá começando nos próximos meses. É por isso que eu tinha comentado que se bobear, eles tinham, sabendo que a negociação tava ocorrendo, eles deviam ter um plano A e um plano B, cara. Eles deviam ter um plano A pra com o Homem-Aranha e um plano B sem Homem-Aranha. Tenho certeza. É que não deve nem ser dois roteiros, Léo, e sim cenas diferentes. Sim, exatamente. Foi o núcleo que eu falei. Safadamente eu tava rolando tudo por debaixo dos panos, já tinha brecha pra se fazer isso. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Muito bom. O que vocês esperam do... apesar que a gente já falou, mas vamos lá, vai. O Nicola e eu já falei, mas... O que vocês esperam ver do Homem-Aranha nesse... de cara nesse filme do Capitão América? Pô, piada, cara. Ele só tá piada. Cara, chegar fazendo gracinha. O Nick Fury chegando pra ele falou: Peter Parker, você já ouviu falar da iniciativa de Vingadores? Ele, yes, finalmente, yes. Caralho, se a cena pós-crédito for isso, leva mal não. Eu vou embora do cinema. Eu quero feliz. Ver todos aqueles memes de internet envolvendo Tony Stark e ele e dinheiro. Não, calma aí, imaginem isso, pessoal. Última cena do filme do Capitão América, tá o Peter Parker chegando em casa com a mochilinha nas costas, tá o Samuel Jackson de costas na janela, que nem o primeiro Iron Man, batendo palma pra eles. Você acha que você era o único super-herói da Terra? Venha participar da iniciativa Vingadores. Não, cara, o que eu acho... Logo em seguida entra aquela coisa de choro do Tobey Maguire. Não, então, cara, Ou então deve... faz que nem nos quadrinhos, quando o Homem de Ferro convidou ele pra fazer parte dos Vingadores. Vocês têm dinheiro, assim? Ele... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É isso que eu ia falar, cara! Ele apoia a cabeça no peito do Homem de Ferro, assim, fala, graças a Deus! Não, cara, eu não sei, sei lá, hora de cagar regra, agora é soltar a criatividade. Imagina ele entrando em casa, ele vê uma mulher ruiva pela janela e, cara, é a Mary Jane. Aí ele chega lá, não é, é a Viúva Negra. Falando. Oh, aí, a tia May. Aí a tia May falando assim: Peter, esta moça veio falar com você. Aí ela olha assim pra ele. Aí tipo, ele já meio que sabe quem ela é, assim. Ia ser foda, né? Que ela não precisa falar nada. Nem precisa não, de... Ela cara, nem precisa te falar. A presença da tia May estragou completamente essa fala. Você também, tá? Tava indo muito bem. Tava rolando um clima, mas a tia May chegou, brochei. Não, cara. Não, melhor. Aí a viúva vira pra ele e fala assim, olha, então, Vingadores, pá, não sei o quê. E a, ele vira e fala, não posso, minha tia, não posso estar sozinha. Ela dá um tiro na testa dela. Resolvido. Ou então pior, chega a tia May pra falar com ele, Peter, você tem que fazer parte da Iniciativa Vingadores, porque eu sou a Viúva Negra, tira aquela máscara. Isso foi horrível. Ah, cara, uma vez substituiu a Tia May por um ano, por quê? Não é pior do que isso. Cara, tem uma saída que nem precisaria aparecer o Homem-Aranha. Imagina batendo na porta batendo numa porta de um apartamento, uma ruiva vai lá e abre a porta, e a outra ruiva do outro lado. Oi, eu estou procurando o Peter Parker. Pronto, acaba. Legal. Cara, eu fora. Boa, boa. Eu realmente espero assim uma participação maior do que isso. Eu queria ver mesmo uma porradaria. Uma vinha que fosse, cara, assim, envolvendo o Homem-Aranha, sabe? Porque se ficar só na ceninha, só no easter egg, eu vou ficar chateado de verdade. Já que é pra avacalhar, cara. E eles vão fazer um carnaval em cima do Homem-Aranha. Putz, não vai ser uma ceninha, cara. Pois é. Foi mais ou menos o que a gente comentou assim nos e-mails e no WhatsApp. Eu escrevi aí mais cedo. Eu falei: a Marvel, porra, ela correu atrás desse Homem-Aranha. Você acha que ela vai pegar? Vai botar isso só numa pontinha na cena pós-crédito, cara? Cara, todos os pós-créditos da Marvel são sempre bem generosos, né? Então acredito que não vai ser só isso, ele vai aparecer. Não são. É, tirando aquele do Tony Stark lá, do Homem de Ferro 3 e o Banner dormindo, que é uma bosta. Mas, cara, eu imagino, sei lá, tipo, Capitão América fez bicho pegando, guerra, tiro pro tudo lado, eles em Nova York. E aí o sei lá, o Peter, não precisa nem mostrar ele, mas ele com o celularzinho, escutando o rádio, tá tendo um tiroteio no Central Park, ou algum da Quinta Avenida, o caralho, não sei o quê. E aí, de repente, no meio da porradaria entre o Capitão América e quem quer que seja o vilão do filme, chega ele, o Homem-Aranha, assim, ele, puta caralho, o Capitão América, que foda, sabe? Tipo, o Capitão América serão, marrento, mesmo com aquela cara de bosta do Chris Evans, mas ele é o Capitão América, né? Aí chega o Homem-Aranha, pagando mó pau, porra, que foda, Capitão América, deixa eu ajudar, alguma coisa do tipo. Tira uma selfie comigo, né? Espero que não seja uma ceninha michuruca, não. Eu quero que seja um negócio legal, assim, tipo, caralho, que foda o Homem-Aranha, cara. Não, tem que ter uma piada, tem que ter uma piada do Homem-Aranha. O Sorg falou isso, tem que ter aquela reação de, cara, é o Homem-Aranha. Pode ser 5 minutos, cara, não tem problema. Justamente, pra fazer a audiência ovular ficar... Agora, cara, o Sorg colocou uma coisa assim, né? Do Homem-Aranha chegando e falando, nossa, oh meu Deus, é o Capitão América e o Tony Stark. Uma reação meio fanboy, assim. Então eu pergunto pros senhores, como vocês querem esse Homem-Aranha, cara? Eu queria muito ver um Homem-Aranha garoto, velho. Mas garoto mesmo, estilo o Homem-Aranha Ultimate, antes do Miles Morales. Eu ia falar isso, cara. Tem até desculpa se interromper, Léo, mas já aproveitando. Tem uma cena da... Quando o Homem-Aranha Ultimate morre, o moleque, tá tendo uma guerra lá contra o Duende Verde. E aí o Capitão América tá, acho que, na ponte de Manhattan, e o Homem-Aranha chega, deixa eu ajudar, não sei o que e tal, e o Capitão América sabe que ele é só um garoto, um moleque, menino. e manda, faz o seguinte, vai na não sei aonde, pega a direita, vai e ajuda a galera lá, não sei o que, e é quando ele toma um tiro do justiceiro. Mas eu imagino uma coisa assim também, bem parecida. O Homem-Aranha é um garoto e ele chega, pô, fanboy, né? Pô, que foda, Capitão América. Aí ele para do lado dele, deixa eu ajudar e tal. E ele olha para aquele moleque assim, magrinho, mirrento, aquela roupa colorida do Homem-Aranha e manda ele fazer alguma coisa. Tipo, tá, vai lá e salva aqueles reféns lá, salva aquela galera que tá presa num canto lá e faz alguma coisa. Se já tivesse isso, cara, já seria muito foda. Posso fazer uma pergunta? Até duas, Chuchu. Vocês estão falando, estão dando suposições, partindo do pressuposto que o Homem-Aranha já existe nessa cronologia da Marvel. Ele já vai ser um herói, no mínimo, estabelecido. Como tivesse, assim, 2 anos de atividade. E se acontecer o que nós não esperamos? E se o Homem-Aranha, na verdade, aparecer nesse Capitão América, mostrando a origem dele? Foi realmente um filme da origem do Homem-Aranha? Não, cara, não cabe. Mas e essa possibilidade acontecer, Léo? E se de repente acontecer algo do tipo, eles não quiserem usar o Peter, quiserem usar o Miles Morales? Não, cara, não. Duvido. Não vai, cara. Vai no Twitter da Marvel. Você vai ver. Tá todo mundo querendo isso. Não vai acontecer, não vai, cara. Eu duvido que eles vão colocar o Homem-Aranha negro, cara, no cinema, duvido. Nossa, cara, não vai acontecer, cara, não vai. Agora, uma possibilidade seria o seguinte, seria atrelar a origem do Homem-Aranha à própria Guerra Civil. Isso aí até poderia acontecer, né, colocar o acidente com a Aranha. Eu já ia falar de sacanagem aqui, que daqui a pouco eu ia inventar que a aranha radioativa que picou o Peter é de uma experiência do Tony Stark, só falta essa. Pode usar, o conceito do Universo Ultimate era uma tentativa de refazer o projeto do Capitão América. Pô, mas eles já fizeram sacanagem, botaram que a origem do Hulk foi culpa do Stark já, então por que não mais uma? Eu tô brincando, tô sacaneando, entendeu? Não, mas é isso que eu tô dizendo. Aí eu... Cagando regra. Eu até consigo enxergar isso acontecendo. O Peter Parker, ele vai visitar uma empresa do grupo Stark. Entendeu? E o lance da aranha acontece lá. Entendeu? Aí eu até enxergo isso acontecendo. Mas eu acho que teria que contextualizar muita coisa. Ia ter que dar um foco muito grande no Homem-Aranha. Esse que é o problema. Podia ser até um experimento do Tony Stark para recriar. Do próprio Tony Stark para recriar o soro do super soldado. Sim. E aí. É dele aí, também, ele tentando criar o soro do super soldado. Mas aí, é. Cara, eu ou não do Stark, da Shield. Teria muito mais lógica ser um projeto também da própria Shield, e isso faria com que o Nick Fury bater na porta do Parker tenha mais sentido. É, mas aí eu acho um problema, cara, porque aí o Homem-Aranha, ele teria um papel muito essencial na história, e é isso que eu duvido. Ainda mais se tratando de um filme dele. Eles vão perder a chance de no primeiro filme dele. Não usar isso no primeiro filme? Eu acho muito difícil assim que ele tenha um papel tão essencial assim no filme, entendeu? Eu acho que o papel fazer dele ponto, vai ser. Né? Meu, pra mim ele vai aparecer menos, sei lá, que o Falcão. Ou então, esse cronograma de hoje ainda vai ser alterado e nós podemos ter um filme do Homem-Aranha antes de Guerra Civil. Não tem como. Não dá tempo. Pra isso acontecer, ele teria que... Já tinha que ter começado a fazer esse filme. Tem a pré-produção, ator já contratado, direção, uma porrada de coisa que... O Guerra Civil, cara, ele tá pra começar a fazer já. Ele só tem que... Toda a pré-produção, a galera do Guerra Civil do Capitão América 3 é o mesmo do segundo, são os irmãos Russo lá, os diretores? São. Então é. É, sim. Então a gente pode esperar uma pegada mais séria. E sei lá, eu acho bem. Eu não acho que bater origem, alguma coisa, um destaque tão grande do Homem-Aranha. Vai ser aquilo que a gente tava discutindo, ele aparecer e fazer alguma coisa, o Capitão América tá lá quebrando pau com a galera e tal, e o Homem-Aranha, deixa eu ajudar, fazer alguma coisa pra ajudar a salvar a galera. Ou nem isso, às vezes ele só chega, pô, que foda, Capitão América, aí vê uma galera em perigo e vai lá e nem conversa com ele, só parece... É uma cena dele, pronto. Não, eu acho que é muita coisa. Tô rezando pra ser exatamente como você tá falando, porque se o filme tiver uma pegada muito séria, a última coisa que eu quero ver é o Peter sendo desmascarado nesse filme. Não vai ter isso. E outra, é que eu concordo com o Léo, eles não vão dar um destaque tão grande pro Homem-Aranha no filme do Capitão América, sabe? Eles não vão parar pra contar uma origem, realmente. Então pra contextualizar todo o esquema do projeto do Super Soldado, blá, blá, blá, blá. Cara, vai ter o quê? 5 horas de filme? Afinal de contas, ainda é o Homem-Aranha. Eu acho mais fácil acontecer uma coisa, como, por exemplo, foi feito na divisão de tarefas ali durante a luta nos Vingadores. Lembra que você tem uma parte com o Capitão América que ele vai salvar um grupo de reféns? Cara, aquela cena não acrescenta nada ao filme. Você podia remover aquela cena que não ia fazer diferença nenhuma. Ela foi removida, na versão original ela era bem maior. É, tinha um TTT com o garçonete, né? É verdade. Mas assim, você podia ter alguma coisa assim com o Homem-Aranha, entendeu? Tá dando uma guerra civil, tá tendo um quebra-pau foda assim no meio de Manhattan. O Homem-Aranha cai de paraquedas lá e vai salvar nego, entendeu? É, realmente, a linha de raciocínio de vocês aqui, eu visualizando aqui, eu acho que realmente é essa. Eu tô achando que não vai aparecer o Peter Parker realmente no filme. Vai aparecer somente o Homem-Aranha, porque pra aparecer o Peter Parker no filme, ele teria que ter um ator definido, e esse ator já seria o ator do filme. Sim. Coloca o Ray Parks logo pra ser o Homem-Aranha desse filme, tá tudo certo. Caralho. Entendeu? Só aparece realmente o Homem-Aranha, ou aparecendo durante o quebra, ou numa cena pós-crédito mais reveladora, fazer uma introdução pro filme dele mesmo. Mas eu acho que o Peter Parker não aparece. Porque senão, cara, se eles colocarem o Ray Parks pra ser o Homem-Aranha nesse filme, aí quer todo mundo parar e caralho, vamos deixar esse cara resolver tudo sozinho. Dada! Diga! Você! Eu! Diga! Digo! O que o senhor espera do filme solo do Homem-Aranha? Cara, eu só espero que ele não seja aquele molecão que foi o Andrew Garfield, cara. Que ele seja mais aquele Homem-Aranha do Tom Maguire, assim, cara. Mais. Não, mas é mais adulto e menos manezão, assim, sabe, cara? Um e dois, tá? Dada, rapidinho, todo mundo concorda que o Dada está errado? Sim! Eu, pelo menos, sim. Sim. Pô, Dada, tá todo mundo doido pra ver o Homem-Aranha molecão, cara, bem início de carreira mesmo, garoto. E eles já falaram que vai ser um personagem novo, vai ser um Homem-Aranha muito mais jovem que os Homens-Aranhas que já tiveram no cinema. O que eu quis dizer é o seguinte, eu não quero alguém, um personagem igual o bundão do Andrew Garfield, entendeu? Mas que seja, se for pra ser molecão, entendeu? É que seja mais a pegada do Tom Maguire, cara. Entendeu? Eu só não gostei do Homem-Aranha do pescocildo, cara. Muito, muito molecão, ando de skate, sou descolado, entendeu? Malhação Aranha? É isso mesmo. Apesar que ele, como Homem-Aranha, ele se comportava um pouco mais como Homem-Aranha, né? Ele fazia piada, fazia umas merdas. Mas assim, cara, eu queria ver um Homem-Aranha, eu não só queria ver um Homem-Aranha bem novo, mas eu queria ver o Homem-Aranha assim, frango mesmo, high school, cara, moleque mesmo, no sentido real da palavra. Magrelo, saca? Meio que Kess, assim, Léo. Meio Red Mist. Sim, cara, perfeito! Era isso que eu ia falar. É, eu queria também um Homem-Aranha molecão. Até porque o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, os dois, quando eles fizeram o Aranha pela primeira vez, eles já estavam batendo na casa dos 30. Sim. E eu queria ver um moleque mesmo, sei lá, estourando 20 anos, cara. Já tô dizendo uma coisa que vai se profetizar. Esse moleque vai vir de um desses show de adolescente da Disney. No Disney Channel ou no Disney XT. Léo, vou até fazer uma pergunta pro Luco. Nesses programas da Disney que eu não vejo, até sei o que é, mas eu nunca parei pra ver nenhum. Os moleques é tipo a Malhação, que é um cara de 40 anos dizendo que tem 16. Não, isso daí é o tal dos pórtocos. É nego de 16 falando que tem 16. Isso, não, isso que o Nicola tá falando é aquele high five lá, que os caras tem mais de 30 e faz um moleque de... Ah, mas é só no high five. De 7. Não, é malhação também, malhação, o caboclo tem barba e diz que tá na quinta série. Vai sair do iCarly, né? Cara, mas eu queria muito ver uma menina. Ah, cara, amanhã já tem 20 que pica também, o povo da Carly. Mas assim, cara, o que eu te perguntei... Já estão batendo na casa dos 30 já, a Carly é bonita pra caramba que amanhã. O que eu te perguntei, Dadá, foi com relação ao filme em si. Né? O que você esperaria ver nesse filme? O que você gostaria de ver nesse filme? Você gostaria de um vilão diferente? Você quer ele enfrentando o Abutre? Não, Abutre não, cara, mas eu sempre achei. Careca, e essa... Um velho que voa. Essa vocês vão me xingar muito, cara. Ai, cara, ai. Essa vocês vão me xingar muito, assim. Eu queria muito ver o Mistério, cara. Cara, não, mas o Mistério assim, seria foda. Se fosse na cabeça de aquário dele. Cara, se fizesse um Mistério com uma pegada mais charada, assim, eu acho que até se tornaria um personagem interessante. Mas, cara, um Mistério ia ser foda, cara. Ah, mas depois de um cara que qual o problema de um cara com a cabeça de aquário? É, eu queria ver no filme do Homem-Aranha, eu queria ver um resgate de novo, aquele Homem-Aranha azarado, aquele Homem-Aranha que tem que correr pra poder. Sofrendo até bullying dos amigos por ser magrelo, por ser franzino. Eu queria aquela coisa de novo de... Como vocês falaram, como alguém falou aqui já. Eu queria ver essa coisa, esse resgate do Homem-Aranha. Porque, inevitavelmente, nós vamos ter um reboot. Eles vão recontar a história dele. Não, não adianta. Eu acho que eles não vão fugir disso. E não vão perder essa oportunidade. Então, eu queria ver um Homem-Aranha de novo. Sendo aquele azarado, aquele mais próximo das pessoas normais. Que corre pra poder fazer isso, tá sempre atrasado, que se fode mesmo, entendeu? Que tem os paranauê dele com a tia May e que tá descobrindo os poderes dele. Acho que seria interessante ver isso de novo. Aquele negócio dele chegar em casa, caralho, que dia foda, lutei com os Vingadores, salvei o mundo, estava lá do lado do Capitão América e vi a cartinha lá, Senhor Parker, sua luz vai ser cortada. Cara, tem dois momentos do Peter Parker que eu gostaria de ver. Que são os dois no high school e depois na faculdade, né? Que é primeiro naquele ponto em que ele sofre bullying de todo mundo. E que realmente ele é o garoto que não tem amizade com ninguém e tal. Que é muito ligado à tia. Ou se tiver nesse momento pra mim tá ótimo. Mas também se tiver naquele momento que ele tem aquela turminha dele. Saca? Quando andava junto Peter, Flash... O Harry, a Gwen, a Mary Jane, pra mim pô, também tava ótimo. Era legal pra caramba. Puta, era muito legal, cara. Então, se colocasse ele nessa época, com essa turminha, pra mim já tava ótimo. Eu prefiro antes disso. Eu gostaria de ver isso muito mais nos filmes do Homem-Aranha. Principalmente porque isso tinha muito naquele desenho do Homem-Aranha Marombado. Era muito engraçado as frases escrotas. Eu lembro, tinha um capítulo que... Eu acho que foi a Gwen Stacy ou... Não, foi a Felicia Thompson. Ela foi presa pelo Dr. Octopus. Aí tava lá na presa, o Homem-Aranha lutando com o Dr. Octopus, ela olha pro Octopus e fala, nossa, ele me lembra Flash Thompson, só mãos. Ô, Léo, isso que você falou, cara, não é difícil pra transmitir pro dia de hoje, que bullying é assunto atual, acontece no dia de hoje, é fácil de ver isso, relacionamento de adolescentes também, conflitos, a gente vê isso. Não seria difícil de transpor para um tema atual. Exatamente, cara. Então, assim, são dois momentos do Homem-Aranha que eu ficaria feliz de ver, assim. Ele no high school sendo sacaneado e ele um pouco depois não sendo sacaneado, assim, quando ele já tem os amigos mesmo, ele anda com os amigos dele. Aí botava ele, começando a ter o TNT com algum texto e tal. Mas, cara, tinha que ser novo, tinha que ser jovem. E outra coisa, resgatar esse Homem-Aranha humano, que aproxima o telespectador, a pessoa comum dele. Ele tem problemas normais, ele é azarado pra cacete, ele leva o toco da garota, ele se ferra. Eu acho que isso aí aproxima muito, porque pra mim sempre o Homem-Aranha foi o personagem mais humano de todos. Porque ele pode ter a máscara, pode ter os poderes, mas quando tirou a máscara e botou pro dedo dele, ele vai passar pelos mesmos problemas que teoricamente as pessoas normais passariam. Queriam ver de vilão no filme do Homem-Aranha? Alguém que não foi usado ainda? Ou tem que ser o Duende Verde? Não, chega, né? Chega, né? Isso, mas que vai chamar quem? O Shocker? De novo? O Shocker, cara! O Shocker com o uniforme de edredom da vovó dele. Sim, o Shocker é um vilão foda. Vocês falaram sobre o vilão do filme do Homem-Aranha, coisa e tal, possível roteiro. Eu queria muito que o filme do Homem-Aranha, a estrutura de roteiro fosse parecida com a do primeiro Homem de Ferro. Que o Homem de Ferro só aparece lá pelo meio do filme, o vilão era um cara que tava ali, um vilão sem importância, coisa e tal, só pra apresentar o Homem de Ferro mesmo pro público. Eu acho que não precisaria ter um grande vilão pro Homem-Aranha, até ter alguém com superpoder que aparece ali, talvez até algum refugo que tenha já aparecido em algum outro filme, alguém que fugiu da Guerra Civil, alguma coisa assim, mas que contasse o lado da vida dele, justamente com os amigos, a faculdade, aquilo tudo que você tava falando. Que o Homem-Aranha ficasse bem em segundo plano, mas eu duvido muito que alguém faça isso. Não. Mas sabe quem que eu queria ver num filme do Homem-Aranha, cara? Aqueles vilões, a gente falou do Shocker, mas é verdade, eu queria ver muito aqueles vilões que ele ganha muito fácil. Derrotados? Não, que ele ganha fácil, saca? Tipo, o Shocker, o Boomerang. Como é que é o nome daquele vilão que tem uma touca roxa e roupa verde? Tem o canguru, tem o homem sapo, que é a gangue dos perdedores. Não precisa avacalhar tanto também. Eu tô tentando imaginar algum vilão que não foi usado, que teria a ver. Eu pensaria até no Chacal. Mas o Chacal, pra poder usar ele, teria que envolver aquele, se fosse usado. Né? Se você vai falar que tem que envolver clone, eu acho que não tem que envolver. O problema é que o Chacal é um vilão muito bosta. Ele é muito bosta. Tinha que ser alguém que dá briga. Mas não um mega master vilão. Por isso que eu falei de gente do nível do Shocker. Entendeu? Cara, que é um cara que dá porradaria, mas que normalmente o Homem-Aranha fala, puta, esse cara de novo, né? Caralho, que saco. Daí ele vai, toma umas porradas, mas no final ganha, assim, sem muito problema. O Homem-Aranha tem vários desses. Tinha que ter o Metaloid. Desculpa, Dada, fala. Pit pote de pasta. Só pra ter aquela piadinha dele rindo no começo, cara. Nossa, pit pote de pasta é triste, cara. Só pra ter aquela piada. Só aquela piada. E tinha que ter o Metaloid, cara. Metaloid é o melhor vilão do mundo. Então, é massa velho. Navalha. O Navalha, cara! Puta, o Navalha é foda. Nossa, cara. O Navalha seria engraçado, hein? É legal, eu acho legal que traduziram Navalha aqui no Brasil e ficou totalmente sem contexto, porque Razorback aquele javali mesmo, né? E aqui você vê o cara que chama Navalha, mas tá uma roupa de javali, assim, não tem nada a ver. Mas eu queria muito ver esse tipo de vilão, sabe? Esses vilões, não os pesos pesados, mas os pesos médios. É, eu acho que eu concordo com o Dadá. O Mistério daria um vilão legal. É, ele não é tão mega poderoso assim, não precisa ser aquele Mistério que alopra o Demolidor naquela minissérie lá, o Demônio da Guarda. E sabe, tira aquele capacete ridículo de aquário da cabeça dele, cara, dá pra fazer um vilão mediano e cabível assim pro cinema. Um cara, o ilusionista e tal, eu acho que seria legal pra caramba. Só. Ele não é forte, mas ele confunde o Homem-Aranha ali, né, cara? Mas eu precisaria ter um adversário físico, né, cara? Mas a gente. Aí podia ser um cara mancomunado com um Mistério. Aí você podia ter, cara, você podia ter Escorpião, você podia ter Vagalume, você podia ter Hidro. Cara, tinha que ter aquele vilão que tem um uniforme cheio de bola, assim, dele criando os portais, saca? Daí ele faz uma merda. Caralho. O esporte? Mancha. Não, nada de mancha. Pra ser bem sincero com vocês, pode ser qualquer um, cara. Só não coloquem o... Pode ser o Rocket Racer, cara. Eu não me importo. Não. Isso é foda. Só não usem o Carnificina. Nem o Venom. Nem o Venom, que eu vou ficar muito feliz, cara. Pra mim vai estar ótimo. Mas seria ridículo também um cara dentro de uma roupa de rinoceronte. Foda-se, cara. É ridículo o cara vestido um colante de teia, Dadá. Mas é legal, cara. Aí é que tá, mas é legal, entendeu? Mas o rino também é legal, Dadá. Tá, cara, não sei. Ele é um cara vestido de rinoceronte. Não tem o problema do rino é que você tem dois grandes erros que fizeram. Esse último, que é o rino meca... E tentar fazer algo pra essa nos quadrinhos e ficar ridículo, tipo o Juggernaut nos X-Men. Aí vai ser foda, acho que o Rino é só no CG, mano. Cara, o Juggernaut do X-Men 3 é muito ruim, puta que pariu. O Rino é só no CG, mano, senão não dá. Ah, ele tem uma das melhores frases do filme dos X-Men. I'm the Juggernaut, bitch. Bitch. Coitado, depois lançaram a versão que ele não fala o beat, né? Não, aqui no Brasil ele fala, eu sou o Juggernaut, pirralha. Eu falei, não! cara, assim, na boa, eu não quero saber quem vai ser vilão, quem vai ser o Homem-Aranha, eu quero saber se o J.S. Simmons vai ser o JJ, velho. J.K. Simmons. Cara, esse sujeito que foi feito pra ser o JJ, da mesma forma que o Patrick Stewart foi feito pra ser o Xavier. E a velhinha foi feita pra ser a Tia May, a velhinha do filme do Sam Raimi. A melhor coisa dos filmes do Sam Raimi é o JJ, aquele cara é o máximo, muito foda. Aquele cara é muito bom, cara, é verdade. Papo caricato. Ô galera, já que a gente tá falando aí de... Perfeito, cara, é perfeito, cara. Já que a gente tá falando de atores, vamos lá, vamos pro filé logo, vai. Quem vocês querem como Homem-Aranha? Eu já digo agora, a pessoa certa pra fazer isso. Jaden Smith, como Miles Morales, acho que é o ator perfeito. Não. Alguém de Rubuléu, vai. Alguém de Rubuléu. Peter Parker. É expressivo. Peter Parker. É um grande ator, é um pensador. Acho que é o cara perfeito. Luta com o Gifu no filme que chama Karate Kid. Que luta com o Gifu. Muito errado aqui, ó. Muito errado. Quem vocês gostariam de ver como Homem-Aranha? Caralho. Cara, ninguém tem a menor ideia, cara. Cara, se fosse o Miles Morales, eu chamaria o David Brown. Ele poderia até fazer um Miles Morales adulto, um pouco mais velho. Quem que é esse, cara? É o negão que acabou gerando toda a boataria que levou à construção do Miles Morales. Era um ator americano, negro, da Disney até, que cismou com a ideia de fazer um Homem-Aranha negro. E o Bendis comprou a ideia e fez o personagem nos quadrinhos. Cara, o Dadá falou do moleque que faz o Red Mist. Eu tô dando uma olhada na cara dele. Meu, esse moleque ia ser um Homem-Aranha perfeito, velho. Cara, e o mais engraçado é que ele ia fazer o Homem-Aranha na Marvel. E o moleque que fez o Kick-Ass tá fazendo o Mercúrio na Marvel. Meu Deus do céu. É mesmo, é ele? É. Caralho, é. Cara, e é o mesmo cara do Godzilla. Cara, o Red Mist tem uma cara de Zé Mané, velho. Como chama esse moleque? Agora porque eu quero saber o nome dele. É Christopher. Procurem Superbad, digita Superbad que vai aparecer uma porrada de link com o nome dele. É, o elenco inteiro do Superbad sabe o que era essa. McLovin! É verdade. Esse é foda, tá? McLovin agora é o Homem-Aranha. Cara, é que o McLovin já tá velhaco, né, cara? É, esses moleques já tá tudo já 20, velho, 20 já. Pica, cara. Não serve. Tinha que ser um cara mais novo. Ó, eu não consigo imaginar, tipo assim, dos atores, assim, o cara que, tipo assim, até cagaram regra nos e-mails, o cara que tá interpretando o Flash, ele seria o Peter Parker. Perfeito. Tá, concordo, cara. Apesar dele ser mais velho do que eu gostaria. Ó, tem um cara, 23 anos de idade, um tal de Dylan O'Brien, que fez esse Maze Runner. Eu acho que ele teve um certo Peter Parker. Muito bom, vi esse filme ontem, muito bom, e tem cara de... vai ter sequências, claro, né? Tanto que eu encontrei uma matéria com ele já, meio que caracterizado. Tem cara de frango. Quando nasceu você tá falando 23 anos. Você tá falando do principal lá do Maze Runner? Isso. Ah, tá. Tá velho. Mas ele. É, tá, ele é veiaco. Pô, mas será que um cara com 23 não consegue interpretar um moleque de 17? É o que mais acontece, pô. Você nunca vai conseguir um ator da mesma. É, mas você nunca vai conseguir um ator que seja contemporâneo a um personagem. É muito difícil, mas gente. Tá, não, mas não é só isso, pessoal. Você tem que pensar que o filme vai daqui a 2 anos, então vai começar a ser feito. Então, ele até lá tá com 25. Eu acho que vai ser bem o que o Nuco falou. O nego vai pegar um cara desses programinhas da Disney que a gente nunca ouviu falar no Filho da Mãe, mas que ele manda bem, que os produtores já conhecem, e vão botar o moleque pra tomar bomba e fazer o Homem-Aranha. Ou o Yudi. Yudi, cara, eu acho que o Yudi é. Não, Sérgio, não é não. Mas é ele já tá pra fazer o Homem-Aranha com o Leopardo. Cara, o Yudi deve estar com uns 40 anos já, cara. É. Ele era mais novo que eu há 2 anos, assim. É, agora ele te passou, né, Dadá? Ele era criogenia. PlayStation. Agora vamos pra parte boa. Quem vai ser a Mary Jane no filme do Homem-Aranha, cara? Ou a Gwen Stacy? Eu acho que não tem que ter a Mary Jane ainda. Gwen Stacy, então. Gwen Stacy. Coincidência eu admito. De novo? Mas isso tá muito recente, cara. Não, cara, foda-se a Mary Jane, cara. Velho, a Mary Jane, ela tem que ser uma modelo, cara. Ela tem que ser uma mulher que para o trânsito. E se eu quero ver um Homem-Aranha novo, ele ainda não tá em condições de pegar a Mary Jane, sacou? Então, é uma droga que pegaram a Sophie Turner pra ser a Jean Grey, porque ela daria uma Mary Jane patota também. É novinha, né? Realmente, ruivinha. Cara, na boa, eu chamaria a Emma de novo pra fazer a Mary Jane, porque ela ruiva é maravilhosa. Ah, mas acho que ela não vai, porque o namorado dela não tá mais na porra do filme. É, realmente, ela de Mary Jane. Cara, ela é a cara da Mary Jane Ultimate, né, cara? Não, quando eu vi o Zombieland pela primeira vez, eu, caralho, é a Mary Jane. É, ela é a Mary Jane Ultimate perfeita, isso é verdade. Tem um filme dela, chama Easy A. Cara, ela tá ruiva, ela é a cara da Mary Jane. Acho que a Sasha Grey daria uma ótima Gwen Stacy. Bota a Sasha Grey pra ser a Felícia. Porra! Aí sim, hein? Não, cara. Não, mas não, a Felícia é o mesmo caso da Mary Jane, ela é um mulherão. É. A Sasha Grey, ela é mignon, cara. É verdade, é verdade. Tem que ser uma mulher que veste aquela roupa preta, tipo da Trinity. Mega gostosa. E, isso aí. Tinha que ser a Jana White. Mas se tiver filme do Homem-Aranha, isso, que vira, sério. Aí sim. Tem que assim, priorizar só nas mulheres. Mary Jane, Felícia, Silver Sable. Tem que ser assim, tipo... Tu não, Diana Michaels pra Mary Jane ou pra Felicia Hardy. Perfeito. Uma dessas duas. Seria, tá aí, resolver... Faye Reagan. Só que pra usar a Felicia Hardy realmente no filme seria, tipo assim, aí pegaria uma fase do Homem-Aranha que já teria rodado todas essas mulheres daí, ele teria que ser mais adulto, né? É, não, eu preferia começar com uma Gwen Stacy, cara. Com aquela namoradinha de colégio mesmo, saca? É, se fosse a cronologia, seria isso mesmo. É, porque caiu no que eu falei, cara. Eu queria ver o Homem-Aranha moleque, mas bem moleque. E fanboy, cara. Cara, tinha que ser o Homem-Aranha caindo lá no meio, que nem a gente, olhando assim, aquilo falando, caralho, o Homem de Ferro, caralho, o Thor, entendeu? Sabe o que eu me lembrei agora? Seria a maneira de ser apresentado como assim, como tipo, como se fosse Marvels, cara. Eu pensei a mesma coisa, cara. Pensei a mesma coisa agora. Pô, visualize isso aqui. O Homem-Aranha 2, vocês repararam que o Homem-Aranha 2 tem a melhor história de origem que já foi feita. Aqueles créditos iniciais desenhados pelo Alex Ross. Podia ser algo assim. Sim, foi por isso que eu falei lá atrás que podia ser uma coisa tipo aquela entrada do Watchmen, cara. Uma coisa contada em questão de um minuto. Não tem que se estender, cara. Todo mundo já cansou de ver essa história. É que nem você fazer um filme do Batman contar a origem. Não, não precisa, você já sabe. Agora, peraí. Vamos aproveitar. A gente já tá com bastante tempo pro podcast. Já conjecturou bastante. Sou igual a pessoa que tava se esfregando, né? Já terminou de se esfregar nu nos formatinhos de abril dele. Eu botei todos os formatinhos, todas as edições da Panini, tudo no chão aqui, eu fiquei me esfregando nela até agora. Nu! Se esfregando, tipo chupatinha, nu e pelado. Eu e o meu pôster do Tobey Maguire aqui, cara. Ele ficou nu e pelado se esfregando na gosma e falando, é teia. Vamos lá. Mo, a gente já tá encerrando. Você tem um minuto pra expressar seus sentimentos e dizer o que você espera do Homem-Aranha Marvel. Vai. Vai ser foda pra caralho, cara. Eu não tenho dúvida disso, cara. E pra ser melhor ainda, só falta ele chamar o Tobey Maguire, cara. Nessa proposta de Peter mais maduro, cara. Não, que mané Peter mais maduro? A gente tava conversando até agora. Não, diz ele, vai. Mo, a gente não, vai ser o Tobey Maguire, cala a boca. Não vai ser porra nenhuma. Eu vou fazer uma petição junto com o impeachment da Dilma. O negócio do pôster do Tom Maguire era verdade, então. A gente tava conversando até agora que a gente quer um Homem-Aranha bem moleque, mano. bem fanboy, saca? Tipo quem? Você mesmo. Tipo o Red Mist, o Red Mist. Tipo o Red Mist, saca? Caralho, aquele ator não, cara. Não, tipo o Red Mist, mano. Sabe um cara que eu vi um filme recentemente com ele e acho que de repente poderia ser um Peter Parker legal, cara? O irmão do James Franco, naquele filme Bad Neighbors. Eu achei ele legal, cara. É que eu não sei o nome dele. Pera aí, deixa eu ver o nome. É que ele me lembrou o Peter do Peter Ultimate. Aqui, ó, esse aqui, ó. Ô, Mo, a gente tava falando que o Yude poderia ser um bom Homem-Aranha. Você acha também, não? Alguém derruba Dadá aí, cara. Caralho, eu vou usar esse PlayStation pra fazer os meus lançadores de teia. Esse cara tem cara de ser mais velho que o James Franco, velho. Ô, Mo, eu tinha dado a sugestão de fazer o Miles Morales com o Jaden Smith como ator. O que você acha? Eu acho que a gente devia tirar agora o Léo do blog, tá? Ah, não é do podcast, do blog, por cometer se quer citar tamanha heresia. Já pensou o Homem-Aranha parando a luta pra começar a cantar e rebolar? Caralho. Não, com aquela cara triste dele, cara. Cara, tá aí uma coisa que eu tenho. Eu aposto todas as minhas fichas, assim, cara. Na mão da Marvel, eles vão pegar um ator que vai ser como uma luva, como o Peter, cara. Assim, eles não vão cagar, assim. Se bem que eles pegaram o Chris Evans pra fazer o Capitão América na época. Oh, né? Deu certo. Deu certo no segundo filme, né, cara? Isso mesmo. Mas apostaram no cara. Então temos chance de ver um Jaden Smith, então. É isso mesmo que vocês estão querendo me dizer. Imagina o Will Smith de tipo BD. Caralho. Nossa. Não. Faz um reboot de verdade. Então enquanto Clint Eastwood vivo de Clint. E faz a Tia May morrer, cara. Cara, se o Clint Eastwood fosse o Tio Ben, velho, ele não morria, a Tia May morria, o Peter Parker morria, e ele ia ser o Homem-Aranha sem ser picado. Não, todo mundo morria, ele virava justiceiro. Não, se o Clint Eastwood fosse o Tio Ben, ele ia chegar pro Peter e... Hey, punk. Configurações finais, cada um fala aí o que espera. O que espera, eu gostaria de ver. O que espera, não gostaria de ver. Enfim, dá uma cagada de regra aí. Começando com o Groot. Bom, eu vou querer ver, né? Primeiro, como é que eles vão mostrar esse Homem-Aranha no filme do Capitão América? De que maneira vai ser apresentado? De que maneira? Pra depois eu pensar em ter alguma expectativa. Por enquanto, eu quero só ver o Homem-Aranha, como eu falei antes. Com aquele retorno dos dramalhões, dele novinho, das dificuldades do Homem-Aranha até humano. É isso que eu gostaria de ver. Artista, eu não tenho uma ideia, sinceramente, quem poderia ser. Não faço a mínima ideia. Porém, é aquilo, cara. É uma notícia do caramba. É uma coisa que muitas pessoas não imaginavam que poderia acontecer, nem gostava que aconteceu. E agora vamos esperar pra ver o que vai rolar. Muito bom. Eu não... Olha, eu quero ver o Homem-Aranha clássico. Eu quero ver o Peter Parker, que é um cara legal, que só se fode e que tem que escolher se vai salvar a cidade ou vai sair com a mulher dos sonhos dele. Eu quero ver esse personagem nas telas. Mas, acima de tudo, eu quero ver o Homem-Aranha de verdade. Eu quero ver o Homem-Aranha engraçado. Eu quero ver o Homem-Aranha sacaneando o Tony Stark. Eu quero ver esse tipo de personagem. Então, sei lá, eu prefiro que ele seja inserido num filme novo do que ele ser inserido numa Guerra Civil, que é um filme mais tenso. Eu queria que tivesse a cena da Viúva Negra dando um tiro na cabeça da Tia May. E, cara, agora... Seria uma boa. Cara, você vê, teu irmão, depois você escuta. Mas, cara, agora eu quero ver DC com Batman, ver Batman, Dawn of Batman, e quero ver o que eles vão fazer, cara. Dawn of Batman. Eles vão mudar o título, sorry, né? Sorry, deixa essa coisa do... da dar um tiro na testa da Tia May quando a Marvel comprar o Quarteto Fantástico de volta. Porque você pode dizer que era um screw. Ah, essa guerra. A Fox vai, com certeza, agora vai abrir as pernas, cara. Não vai. Se for um fracasso. Não vai. Cara, se o Homem-Aranha der o caminhão de dinheiro que eu acho que vai dar, Cara, a Fox vai abrir na hora as pernas, cara. Vai entregar tudo que eles têm, cara. A Sony sempre teve uma boa relação com a Disney, cara. A Fox não, cara. A Fox é tipo o arqui-inimigo da Disney, assim. Eles ficam de birrinha um com o outro. Spy versus Spy, né? É, entendeu? Vai acontecer, cara. Eu acho mais fácil eles afundarem o quarteto com esse filme novo, só de sacanagem, pra fazer que nem a Marvel. Falar, vou fazer um filme que vai fuder com eles, pra eles não poderem mais usar o quarteto. E ninguém vai comprar. Imagina. Léo, eu ia falar que eu espero ver, eu queria poder ver como é que foi o almoço hoje dos diretores da DC. Como é que estavam as caras deles, o que, que eles estavam falando. Os caras no café, né? É, tipo, exatamente. Triste, assim. Entrando na repartição, né? Tipo, se olhando. Eu imaginei aquela cena do como enlouquecer seu chefe, eles batendo no fax, assim, né? Sim, imagina. Cara. O cara chega e fala bom dia, o outro nem responde, saca? Eu sei como é que foi na DC hoje. É, o senhor aceita um Batman? Batman, sim, por favor, com dois Batmans? É, duas colheres de Batman, por favor. We need more Batman. Não, foi mais ou menos o seguinte: chegou o cara na reunião, todo mundo quieto. O que, que foi, chefe? Todo mundo, Twitter agora, quero uma solução pra isso. Aí um levanta a mão: Batman. Todo mundo. Batman não. Eu tenho uma solução melhor: três Batmans. Não, cinco Batmans. Termina, os caras, é excelente trabalho, né? Vamos pra casa descansar. Não, vai ser mais ou menos. Vocês estão brincando, não duvido que a gente não veja um Batman Incorporated, cara, daqui a uns anos. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer no final do Batman vs Super-Homem. Gente, uma ótima ideia. O Batman morre e o Super-Homem vira o Batman. Caralho. Caviozaço de Batman. Mas faça o contrário, hein? O caviozaço de Batman. É mais fácil. O JJ. É mais fácil matar o super-homem e virar o super-homem, cara. Ou então aquela, né, cara? O morcego radioativo morde o Chuck Norris e ele vira o Batman. Alexandre Mendes lá no blog. DC vai contra-atacar lançando um filme em que o Batman luta contra o Batman, até que o Batman aparece e salva o mundo, quebrando o pescoço do Batman. É esse cara, mano. É esse comentário. O Batman batendo no Batman é matando o Batman é suicídio? Ou é... Fabricido? Não, é dinheiro. Inception. Zoofilia. Moi, zoofilia. Inception. Vamos chamar o Nolan, então, pra dirigir o filme, né? Moi, de novo? Cara, eu espero, assim... não sei quem foi, acho que foi o Eunuco que falou, que não sabe como é que eles vão colocar o Homem-Aranha, se vão botar nesse primeiro filme da Guerra Civil, como que vão colocar o personagem. Quanto a isso, eu tô com um pouco de receio. Como é que eles vão transportar o Aranha pra esse universo da Marvel, ou vocês vão partir do pressuposto de que vamos, sei lá, fingir que eles já sabiam que ele existia, mas por ele ser um herói urbano, não dava tanta, sabe, atenção. Tipo assim, o Homem de Ferro salvou o mundo de uma bomba dos alienígenas. Tipo, o Homem-Aranha, ele bate em ladrão de banco, sei lá. Por que que a gente vai dar holofote pra esse cara, entendeu? Então, de repente, se eles seguirem por essa linha, não vai ter maiores problemas, cara. E, sei lá, eu acho que vai ser foda pra caralho e melhor notícia do ano, com certeza, cara. Cara, já pensou se a Marvel erra a mão e faz esse filme ser uma bosta, cara? Acho que o mundo não vai sobreviver, velho. Cara, eu sobrevivi ao Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, Léo. Cara, eu tô calejado, eu sobrevivi a qualquer coisa. Mas você não tinha expectativa, cara. Ah, isso é verdade, é verdade. Mas... Eu só quero falar uma última coisa. Vale, chupa, DC Neco! Não vai ter filme da Liga, eu vou ver o Homem-Aranha na Marvel antes, cara. Seus merda. Chupa. Muito bom, velho. É um jovem muito feliz. Pensando. Tô feliz pra caralho. Pensando um pouquinho mais pra frente, né? Essa retomada da Marvel do Homem-Aranha. Spider-Verse mais pra frente, Groot! Isso daí, cara, abre um montão de possibilidades, porque, tipo assim, tem muitos heróis que estão voltando, ó. Você tem o Blade que voltou pra Marvel. Ai, tô feliz, cara. Tá, você tem o. Bom, só pro Groot poder falar: Guerra dos Clones. Vai no múltiplo, cara. Ah, cara, foda-se, vai ser pela Marvel, cara. Não precisava ficar pesado. Gente, tá hilário, cara. Ele tá em êxtase, cara. Ou melhor, goi puta. Muito bom. Então vamos encerrar, senhores. Vamos ver se o estagiário tá esperto. Grute, qual que é o nosso e-mail? obaldesenxutos@gmail.com. Muito bem, o que, que as pessoas podem mandar? Estagiário, pra... o cara faz todos os posts do blog, cara. Estagiário onde, pô? Cara, sempre foi os estagiários que fizeram post nesse site. Então... As pessoas podem mandar dinheiro, contribuições, cesta básica, resenha. Fotos, pode mandar fotos para mensagem pro Moi também, que vai precisar de mais, que vai precisar de muito recurso dele lá, viu? Desenhas, dicas, fotos de mulheres nuas. Como as pessoas nos acham nas redes sociais, Grute? Caraca, agora você pegou pesado. Imita o Maginho, joga no Google essa porra, né? Se vira no Google, não é? Escreve no Google todos os cosplays de gostosas da Marvel. Você vai ser redirecionado para o Bairro dos Enxutos. Wallpaper maconha. Wallpaper maconha. Tem Twitter, tem Gmail, tem Facebook, tem a puta que pariu. Procura tem, puta, porra. Tem o WhatsApp do baile também, que é o 98405. Não, cala a boca! Cara, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, eu digitei todos os cosplays de gostosos da Marvel no Google e o Bairro dos Enxutos é a sétima, cara. Uhul! A gente aparece, poder, cara. É o poder da regra 3. O número 1. Muito bom. Parabéns. É o poder da regra 3, você pode me agradecer. Caralho. Então, alguém tem mais algo a acrescentar sobre o Homem-Aranha na Marvel? Eu tenho. Sim. Diga. Chupa DC! Chupa DC! Carrega! Acabou o podcast. Outra coisa também, eu quero pro Mo isso, quero ver uma encenação do Tommy Lee Jones e a Emma Watson lá refazendo aquela cena. Só pro Mo. O senhor é muito engraçado. O senhor é deveras engraçado. Não estraga a felicidade do Mozinho hoje. Tadinho. Cara, eles podiam contratar o mesmo JJ dos outros filmes também, né, cara? Aquele ator é foda. A gente tá falando isso, inclusive. Tá bom, mas chega! Acabou o podcast. Pronto. Galera, valeu. Chupa, cara. Chupa DC, chupa Clemilda, chupa Super, chupa porra toda, caralho. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey!